Boa noite e seja bem-vindo a Livros com Rumo, mais uma edição aqui na Antena da Universitária. Avançamos para o programa número 316, com mais uma edição e também mais uma convidada aqui apresentada pelo António Ferreira. Esta noite conversamos com Maria Virgílio Cambraia Lopes, autora de um livro muito recente à volta da figura de Rafael Bordal Pinheiro, Memórias e Imagens de Teatro. Há uma outra pequena edição, uma pequena pérola, editada pela Fundação Brácara Augusta, também pelas andanças e deambulações do grande cronista, do desenho humorístico português dos finais do século XIX, princípios do século XX. Lembre-se que Rafael Bordal Pinheiro faleceu em 1905, que o grande caricaturista, o grande desenhador, fez numa viagem a Braga e ao Norte. É um livro também altamente recomendável, mas o que temos aqui é o espírito de um tempo, a crise da monarquia, as primeiras andanças deste extraordinário homem que captava a vida na sua potência máxima, aquele que era o retrato vívido de um tempo e, acima de tudo, a sua paixão eterna, que foi o teatro. É tudo isto o retrato de um tempo, de um homem cáustico o suficiente, imaginativo em excesso, genial até quase à perfeição. Tudo isto passa nesta conversa com Maria Virgília Cambraio Lopes, uma estudiosa da grande obra e do grande desenhador português. Vive em Braga, não é bracarense de gema, mas de qualquer das formas leva bem alto também que em Braga se faz investigação daquela à séria, daquela que deve ser muito bem feita e recuperar um tempo e um momento que, para a grande parte dos nossos ouvintes, está só na memória, naquilo que vão vendo e lendo en passant, determinado tipo de reproduções do grande desenhador, do grande caricaturista português. Boa noite e melhores leituras. Maria Virgílio Cambraia Lopes nasceu no Porto e vive há 32 anos na cidade de Braga. É professora do quadro da Escola Secundária Dona Maria II. É doutorada em Estudos de Teatro pela Universidade de Lisboa, com a dissertação Rafael Bordal Pinheiro, Memórias e Imagens de Teatro. É investigadora do Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e membro da Equipe Interdisciplinaire de Recherche sur l'Image Satirique. Colabora ainda com outra organização francesa, a Association pour le développement des recherches sur le comique, le rire et l'humour. É autora de diversas publicações em Portugal e no estrangeiro sobre caricatura e teatro, a análise iconográfica, o humor e a teatralidade. Boa noite, Maria Virgílio Cambraia Lopes. Obrigado por ter aceito o convite da equipa Livros com Rumo. Esta figura de Rafael Bordal Pinheiro é, para todos os efeitos, quer seja pela sua dimensão iconográfica, todo algum tipo de material que existe, nós todos eles contatamos ao longo do nosso tempo, quanto menos seja com a figura do Zé Povinho e Queres Fiado Toma e outras depois de derivações à volta desta imagem da cerâmica feita num projeto, hoje tão em voga, os projetos pessoais, do próprio Rafael Bordal Pinheiro e do seu irmão, nas Caldas da Rainha, numa fábrica à volta de louças e materiais afins. Quem é, quem foi, como é que este homem, nascido em Lisboa, tem, vamos lá, uma gasolina e um motor anímico, criativo, para se espraiar a sua criatividade em vários polos, em vários interesses, em vários jornais criados por si, ou fanzines, se quisermos, a designação do século XX ou XXI, quem foi ao fim e ao resto e o porquê de Rafael Bordal Pinheiro depois entrincheirar também com o seu irmão Columbano naquela coisa que era Os Vencidos da Vida de Eça de Queiroz, Ramalho Ortigão, Oliveira Martins e outras criaturas. Ora bem, boa noite. São muitas perguntas, feitas de uma vez só, mas vamos ver. Vamos começar pelo princípio. O Rafael Bordal Pinheiro é um homem único no século XIX. E é único de certa forma, na Europa. Porquê? Porque não é só o homem da cerâmica com a fábrica de que falou. Aliás, a fábrica só surge numa altura da vida em que ele já tinha até uma reputação firmada como jornalista. É um caricaturista. É um homem que, além de ser caricaturista, além de ser ceramista, também fez esculturas lindíssimas, aquelas para a Capela do Bussaco. Do Bussaco. 52 volta disso. Estão nas Caldas da Rainha, vale a pena vê-las em tamanho. A Paixão de Cristo, penso. Exatamente. Eu que é isso. Muito teatrais. Estou sempre a puxar a brasa à minha sardinha. Como jornalista de imprensa e caricaturista de imprensa, de facto, durante 35 anos, aguentar a maior parte deste tempo quase sozinho. A ilustração de um número inteiro de um jornal semanal é obra. Trabalhava até 10 horas, como diz o. Bem, ele começava a trabalhar a 10 horas. A 10 horas. O ritmo Porque era completamente muito fora. do que, de facto, do que ele era. Também tinha a ver com a sua relação com as tertúlias da época, com a sua vida de boémia. Era um homem que precisava dos outros e precisava da multidão, das pessoas. Era um homem que ia praticamente todas as noites quando não estava nas Caldas, não é? E nas Caldas também ia de vez em quando havia ao teatro. E só depois, a muitas 10 horas, É que língua de fora, com o gato ao lado, é que ele cigarro fazia na boca. às vezes o dobro. De cigarro na boca, não sei, porque ele era asmático. Pelo Mas menos o tinha Ramalho Ortigão dá-lhe um charuto, pelo o menos. charuto que, e o charuto, aliás, está naquela célebre caricatura Pois é dos isso. 20 anos, não é? Em que ele pede lume ao Brutal mais novo. Bem, o que é certo é que ele fazia, de facto, um jornal inteiro, fazia muito mais imagens do que aquelas que o jornal comportava, com um repentismo, com uma precisão naquilo que fazia, que de facto foram magistrais. É evidente que há muitos caricaturistas, por exemplo, como o Daumier, que é considerado um gênio europeu, e é, mas que, por exemplo, faziam em gessos moldes na frente das pessoas e Pois depois é é que que transportavam para. transportavam. Ele não, ele Era tudo era memória visual. visual E das cenas, já lá iremos a esse e aspecto. lápis. Mas Muito como é engraçado. que, de uma pequena burguesia lisboeta, como era a família dele, não é? Que depois é educado por uma irmã que tem uma importância extraordinária, que lhe substitui a mãe, ao fim, ao resto. O que é que acontece? A Maria Maria Augusta. Augusta. Como é que de uma família relativamente, vamos lá, remediada, quase acomodada ao seu estatuto, surgem duas figuras desta dimensão, como ele e o E seu o irmão Columbano. e o Columbano? Como é que. E surgiram mais, porque E essa Maria mais? Augusta Sim, também tem um também percurso muito tem. interessante nas artes. Ouça, é uma família pequena burguesa, mas é uma família de artistas. O Manuel Maria Brodalo, o Dalo, pai, pai. era um artista plástico. Mas o pai não lhe alimentou aquelas divagações criativas, Não. algumas nem pouco mais nem menos, apesar de ser um artista, Mas não os estava pais muito. normalmente gostam de que os filhos sigam um caminho mais estável, que na altura, se calhar, também a própria arte não dava, hoje também não Não dá, podia, nunca na deu, não altura é? nunca deu. Há para um ou outro, há sempre aqueles casos, as exceções, mas Sim, pronto. mas e é natural que o Manuel Maria quisesse que os filhos tivessem uma vida estável, apesar de nunca ter cerceado A não ser a questão as dele do teatro, ambições. aos Sim, 14 mas anos, quer dizer, ele foi vai assim para o um teatro. pouco afirmativo na companhia do teatro da Companhia de Almeida Garrett, penso eu, a Companhia de Teatro Nacional hoje em dia, mas Não já é, lá não, iremos. ele não foi na Companhia de Teatro Nacional Almeida Garreta. Ele fez algumas representações, Isso. muito poucas, num teatrinho chamado Teatro Garreta, um teatrinho de bairro Com isso, com sim. atores conhecidos. E sabe que eu queria dizer uma coisa que é muito engraçada e que as pessoas normalmente hoje têm dificuldade em perceber. O teatro, naquela altura, no século XIX, e durante todo o século XIX, fazia parte da vida das pessoas, era uma arte muito importante. Já lá iremos a essa parte, mas... Primeiro... Pode definir um pouco o que é essa... E essa vivência com do teatro... As classes médias de Lisboa, fundamentalmente. Não eram só as médias, a elite, pois. Eram a classe média, a pequena burguesa, e até havia escritores, como Ramalho de Quirão, que falam dos desgraçadinhos que iam para o paraíso, lá para cima, ver... Porquê? Não havia mais divertimentos, as pessoas iam todos os dias e depois não havia uma peça como hoje que está em cena, a mesma durante muitas semanas e muitos meses. Todos os dias a peça mudava o telão e os artistas e as companhias que viviam das bilheteiras, não eram subsidiados, fora o Teatro Nacional... Tinham que ter bilheteira e, portanto, tinham que trazer as pessoas. Sempre. Não havia mais nada, não havia cinema, não havia os grandes... Havia a tourada, havia o circo, a ópera, que é o teatro lírico. O teatro tinha claques. Havia pancadaria entre as claques, muito engraçado. Com os atores preferidos e... Esta família... As pateadas e coisas afins, já lá iremos também a esse aspecto. Exatamente. A família do Bordalo, do Rafael Bordalo, que era uma família, de facto, de artistas. O pai dele fez figurinos para teatro, pintava, e educou os filhos, o Rafael, o Columbano, a Maria Augusta, o Feliciano, os vários filhos que tinha, nos serões, também nas artes plásticas, no convívio com atores, por exemplo, a família dos irmãos Rosa, o João Rosa, e o Anastácio da Rosa, sobretudo o velhote, que era o Anastácio da Rosa, eram muito amigas da família Bordalo. E o Bordalo, jovenzinho, o nosso Rafael, cresceu desde menino num ambiente de artistas, quer plásticos, quer também de gente ligada ao teatro. Claro que ele gostou sempre de se exibir, gostou sempre de estar na crista da onda, como se costuma dizer, e experimentou ser ator por muito pouco tempo, também pintou os tetos de um teatro, até que depois conhece... O pai arranja-lhe um emprego de amanuense, não estava nada de acordo com o perfil e o temperamento do rapaz, que rapidamente largou o emprego, casou e que se começou a dedicar a outras lides, não é? No império das aves raras, quem não tem penas é rei. Entre pegas e araras, os patos bravos são lei. A terra dos patos bravos parece mais um vespeiro. Andam todos à bicada para chegar ao poleiro. Por sobre a terra, por sobre o mar, o grande irmão zela por nós. A sua sombra é protetora. Também dos igrejos a voz. Na terra dos papagaios, quem não tem poleiro é pato. Andam todos à bicada só para ficar no retrato. No reino das trepadoras, o papagaio é senhor. Mesmo até sem saber ler, qualquer papagaio é doutor. Por sobre a terra, por sobre o mar, o grande irmão zela por nós. A sua sombra é protetora, já vem dos igrejos a voz. Voar mais alto que os outros, esse era o sonho do galo. Rolar as asas ao Pégaso e voar como um cavalo. Mas o galo de ser galo é ter o chão junto à barriga. Para alcançar o poleiro tem que usar de muita intriga. Por sobre a terra, por sobre o mar, o grande irmão zela por nós. A sua sombra é protetora, já vem dos igrejos a vó. Por sobre a terra, por sobre o mar, o grande irmão zela por nós. A sua sombra é protetora, já vem dos igrejos a vó. Dos voadores impera a grande anarquia, e a barata voadora já tem lugar da chefia. A passarada oprimida só deseja que isto mude, mas as aves de rapina cada vez têm mais saúde. Por sobre a terra, por sobre o mar, o grande irmão zela por nós. A sua sombra é protetora, já vem dos igrejos a vó. Por sobre a terra, por sobre o mar, o grande irmão zela por nós. As forças em parada desfilam junto à tribuna de honra, que é composta por 50 poleiros, onde estão pousados os representantes das principais espécies ornitológicas democraticamente nomeados pelo Marechal Rejão. Desfilam neste momento o Esquadrão Falcão e o Esquadrão Abutre, garantes da paz, da ordem, da segurança e da liberdade. À sua passagem, o Marechal Rejão ergue-se do seu poleiro e, estendendo a asa direita, saúda as tropas em sinal de respeito e gratidão. Como é que um homem destes, porque, por exemplo, nós temos um pouco, quase passa uma classe média, mesmo na atualidade, relativamente informada, vive um pouco, a não ser destes estudos, assim, bem profundos, sistematizados e sólidos, como é o seu, para desvendar alguns aspectos da figura e da personagem e da personalidade deste homem, que acaba por perceber que nós podemos até dizer, assim, e isto é quase um retrato geral, pelo menos para mim, de algumas coisas que fui lendo, o próprio trabalho do Rafael Bordalo Pinheiro permite, talvez, este tipo de interpretação, feita no século XXI, com todos os riscos que eu agora vou fazer, que, independentemente do seu lado mais verrinoso, mais profundo e acerado em relação àquilo que ele, que era todos os dias ou todas as semanas, o António Maria e depois os outros jornais todos que ele foi produzindo uns atrás dos outros, que Rafael Bordalo Pinheiro, apesar de que ser muito cáustico em relação, por exemplo, à monarquia e aspectos sucedâneos do regime político que nós tínhamos, não é, à época, era um homem cínico o suficiente para ficar sempre desencantado com o poder político. Ele não chegou a viver a República, não podemos fazer este tipo de afirmação, mas ele depois é perceptível e aceitável que ele iria comungar da mesma atitude da malta do Essa de Queiroz, do Olga Martins, os tais vencidos da vida, provavelmente, ou ele iria ser sempre um homem agitado, geniquento, mesmo com a República. Porque ele acaba por falecer na antevéspera da... Em 1905. Uhum. Ele nasceu em 1846. Em 1870, né, portanto, no ano da famosa geração de 70, o Bordalo tinha 24 anos. Uhum. Né, portanto, ele lidou, conheceu, nunca foi um académico, pronto, portanto, nunca foi um universitário, sim. Mas lidou com o Essa de Queiroz, com o Ramalho Ortigão, que, aliás, foi redator do António Maria, e com muitos dos que participaram dessa geração. O próprio irmão dele, que imortaliza a figura, não é? Pronto, sendo diferente, mas tudo bem. E, portanto, o Rafael Bordalo é dessa geração. Só que ele tem um ponto de vista em relação à política, aos políticos, aos monárquicos, aos republicanos, uhum, e dentro até dos partidos políticos, os conservadores e os progressistas, de uma notável independência. Uhum. É um bocado difícil hoje encontrar-se uma pessoa que produza para o grande público, tão independente como na maior parte da vida o Rafael Bordal fez. Foi. E foi, não é? E foi. Fez e foi. Uhum. Porquê? Porquê? Porque, e está precisamente aí a chave do seu sucesso, sabe porquê? Porque estavam os conservadores no poder, ele zurzia nos conservadores. Estavam os progressistas no poder. E ele aí vai disto. Também. E ele aí vai disto. Quando estavam os conservadores no poder, quem é que comprava o jornal? Os progressistas. Os progressistas. Claro. Quando passavam os progressistas para o poder, quem é que comprava o jornal? Claro. Os conservadores. A malta do reviralho estava sempre. Sempre. Ele, de facto, aproximava-se, evidentemente, dos ideais republicanos. Só para acabar. Ele aproximava-se dos ideais republicanos, sem dúvida nenhuma. Não, isso aí, essa questão é líquida, se quiser. É líquida. Só que, de facto, a tentação para ir um pouco mais além, houve-a uma vez. Aliás, eu falo nisso aqui no livro. E aquilo que aconteceu, houve de facto uns almoços e uma pressão para ele enfileirar nos republicanos. O que é que aconteceu? O António Maria, que tinha uma tiragem absolutamente fantástica para aquela época, onde havia 90% de analfabetos, vendiam-se em certas semanas 25 mil jornais, que é uma coisa nem hoje. Pois alguns tomaram os nossos bons jornais, venderem isso todas as semanas. E o António Maria desceu de imediato. O público do Rafael Bordal, de facto, que era de milhares de pessoas, e temos que contabilizar aqui, que é uma coisa engraçada, as que não sabiam ler. Porque claro, que viam nas tavernas, nos cafés. As caricaturas. O jornal desceu. E desceu a pique. Também foi num período muito curto, porque ele também não era o homem para se enfeudar mesmo. Portanto, e como é que ele conseguiu isso? Que a maior parte dos caricaturistas não consegue, e é difícil. Porque era o proprietário dos jornais. Pois, ele era o próprio dono. E, portanto, não tinha que aturar um diretor, que lhe dissesse, ou que lhe fizesse censura, ou que lhe dissesse, não publique isto e faça uma caricatura sobre aquilo. Portanto, acho que essa independência é uma das grandes características do Rafael Bordal. Porque eu pergunto-lhe isto por um aspecto que também é público, um acontecimento da vida do próprio Rafael Bordal Pinheiro, que não sei se coincide com essa questão, penso que não, mas quando ele vai para o Brasil, que em Portugal as coisas não lhe correm grandemente, ou ele decide pura e simplesmente apostar em 1874, 75, ir para o Brasil. E está lá uns 4 anos à volta disso, mais bem ou menos. Em 1879. Mais ou menos à volta disso. E volta para Portugal por uma razão muito prosaica, muito simples, que é um dos visados pelos seus textos e desenhos tentou comprar o Rafael Bordal Pinheiro, subornando, dizendo-lhe que não sei quantos, está aqui o dinheiro e não sei o quê, para deixar de publicar caricaturas a meu respeito ou assuntos afins onde eu ando. O Rafael diz que não e continua, e para pôr a pele e o cadáver a salvo, regressa para Portugal porque era capaz de receou pela vida dele ou não. Isto é verídico? É não, essas a histórias, mitificação não. Da figura? Como é que isto é? Vamos lá. Esta peça também é encaixada no puzzle que é a vida do Rafael Bordal Pinheiro. Isso aconteceu e só mostra a tal independência que sempre o caracterizou. Agora, a têmpera, como diz o bobo, de que, exato, que é, a fibra de que a o homem era feito. É do que o homem era feito. Agora, há um aspecto mais engraçado que eu procurei estudar. Aliás, estive no Rio de Janeiro por causa disso, na preparação do livro. E aqui esses aspectos estão muito detalhados, que é, de facto, a ida dele para o Brasil. Não foi só por causa disso, que ele, desse episódio que aconteceu, que ele voltou. Mas ele voltou por causa de um episódio muito mais grave, que foi um conflito enorme que ele teve. Ele não era homem de muitos conflitos, apesar de criticar claro. Tudo e todos. Aliás, não há nenhum caricaturista em praticamente época nenhuma, que tenha um jantar de homenagem com 200 e tal caricaturados de todos os quadrantes, como ele teve já no fim, já quase no final da vida. Mas no Brasil, aquilo que aconteceu é que ele entrou em conflito, porque entraram em conflito com ele, com o Ângelo Agostini, que era um italiano imigrado também no Brasil, que ele foi substituir no jornal. O Mosquito, o diretor que era o nome do jornal, tinha e despedido um outro. Uma coisa qualquer assim. O Psite. Teve o Mosquito, o Besouro e o Psite. Pois é. O Psite teve poucos nomes. O Mosquito antecipou uns anos largos depois. O Mosquito, que foi da nossa. Que já o apanhei muito tarde, mas também crescemos com outro mosquito. Exatamente. Não, andamos sempre à volta dos mesmos nomes. Exatamente. Não, mas ele o Mosquito já existia. E o diretor do Mosquito tinha despedido o outro. O italiano. O Ângelo Agostini, que era um homem de reputação também. Só que não era tão criativo como o Bordal. Quando o Bordal lá chega e começa com o espavento todo a fazer até números publicitários mais tarde, que levavam com que toda a gente comprasse o jornal e que tiveram um imenso eco, como aquele leque, pendurou um leque na rua gigantesco a publicitar o jornal, depois pôs uma preguiça a subir e as pessoas viam a preguiça e os jornais vendiam-se. Claro. Pronto. Depois ele próprio descia aquela rua do ouvidor, vestido do Manuel dos 30 botões, dos tipos que ele... era muito espaventoso, mas tinha muito talento. E aquilo que ele fazia rapidamente e bem, o outro não fazia tanto. E aquilo que eu vi, porque isso era pouco estudado cá, aquilo que eu vi no Rio de Janeiro, noutros jornais da época, que não os de caricaturas, é que a certa altura houve homens, jornalistas, que diziam: ai, o português, aquele Bordalo, é que tem talento, mete num bolso outro. Qualquer outro. Claro que esta situação faz nascer rivalidades. Começou a haver uma guerra de caricaturas em que ambos se... que eu explico até detalhadamente e faço até uma cronologia no livro. E acabou por se chegar a ofensas e injúrias parte a parte gravíssimas. O perfil há bem novos quartéis. Fazemos o cadastro, toda a folha do artista. Se de mau cantor não passa o péssimo vocalista. Sim. A mais doce palavra sempre é mais subversiva. Na sua boca alarme, ainda mais superlativa. Feito de casca grossa, mesmo de baixa extração. Altamente decilitrado, sem regra nem exceção. Nós somos a nova brigada dos coronéis. De lápis azul perfilada em novos quartéis. Aguçada na ponta que mais risca esses papéis. Escritos pelos pontas contra a lei dos bacharéis. E se a censura aviva a morte do criador, banido da pantalha, cedo morre esse cantor. E calado na rádio, apagado nos jornais, vai-se à vida a voz canora de morrer um pouco mais. E um pouco mais há de morrer. Há de morrer ainda, se temos já nossa cabeça. Um prédio desta maneira vai abrir em carreta e de ventas às torneiras. E não serão decretados 3 dias de luto a mais, mas um só dia de fados e alegrias nacionais. À cabeça um prédio veio desta maneira, vai ouvir em tal carreta e de ventas às torneiras. E não serão decretados três dias de luto a mais, mas um só dia de fados de alegrias nacionais. Nós somos a nova brigada dos coronéis, que lá diz azul perfilada em novos quartéis. Somos a nova brigada dos coronéis, de lápis azul perfilada em novos quartéis, aguçada na ponta que mais risca esses papéis, escritos pelos pontas contra a lei dos bacharéis. E se a censura vive a morte do Criador, banido da pantalha, cedo morre esse cantor. E calado na rádio, apagado nos jornais, vai-se à vida a mosca dourada morrer um pouco mais. E um pouco mais há de morrer. Há de morrer ainda, acendemos-nos à cabeça. O prémio desta bandeira vai ouvir em tacareta e de ventas às torneiras. E não serão decretados três dias de luto a mais, mas um só dia de fados de alegrias nacionais. À cabeça um prémio desta maneira, vai ouvir em tacareta e de ventas às torneiras. E não serão decretados três dias de luto a mais, mas um só dia de fados de alegrias nacionais. Nós somos a nova brigada dos coronéis, de lápis azul perfilada em novos quartéis. E é essa aventura, pronto, o lado positivo da aventura sul-americana é aquele sal de arrojo, de criatividade, de liberdade. Sim. Que ele adquiriu lá no Brasil ao ter quase ultrapassado todas... Ele fez coisas absolutamente inovadoras, mesmo do ponto de vista jornalístico. Uhum. Houve uma crise de seca no Ceará, com uhum. fome. E o que é que ele fez? Mandou... Não havia fotojornalistas, mas através de emissários do jornal, uhum. fez uma foto, entre aspas, uma ilustrada da fome no Ceará, uma coisa considerada que há um ensaísta brasileiro que considera aquilo a primeira fotoreportagem no Brasil. Portanto, uhum. ele era um homem... criativo, criativo, original, uh-huh. e que tocava as teclas todas. Uh-huh. Ele fazia figurinos para teatro. Já lá vamos. Ah, é pronto. Pronto. Okay. Esta parte está explicada, estamos no António Maria, e nem mais a propósito de todos os, alguns dos seus trabalhos, e como é que, antes de chegarmos ao grande corpo da nossa conversa, porque o tempo vai andando, afinal vai andando, para dizer o quê? Rafael Bordal Pinheiro, também é da sua responsabilidade, uma edição da Fundação Brácara Augusta, penso eu, tem uma coisa chamada Crónicas Bracarenses. Algumas delas saíram exatamente no António Maria, outras ilustrações e outros desenhos, mas percebe-se ali um pouco também de algum, e perdoe-se-nos agora aqui um pouco a leitura também rápida, lembramos-nos bem desse pequeno exemplar de livro, em sítios onde a nossa vida vai decorrendo quase todos os dias, não é? De algum atavismo, de alguma toupeirice, de algum anticlericalismo, os retratos que ele levanta a Braga e ao Minho, principalmente. Do género, a chegada do comboio a Braga, os problemas, o atraso, as conspirações que são feitas pelos... supostos e imaginários judeus que vivem no Bom Jesus do Monte, uma coisa assim um bocado à Júlio Verne, antes do tempo. Portanto, é um pouco esta a ideia que corria em Lisboa, sabendo que o Bordal Pinheiro provavelmente se pôs os pés em Braga, foi de uma forma tão apressada. Não, ele pôs os pés em Braga. Há uma coisa, ele pôs os pés em Braga, ele foi convidado para essa sei, viagem inaugural do comboio. E ele era amigo do dono dos hotéis do Bom Jesus. Ele esteve aqui, há uma coisa que não se pode negar ao Bordalo. Quando ele falava... Mas conhecer um sítio tem que se estar, viver... Era com conhecimento de causa. Claro, claro. Não, não digo isso, não é? É bracarense. Não. Mas vivo cá há muitos anos. Mas vivo cá pronto, há muitos anos. Eu também eu. Eu gosto muito, há muitos anos em Braga. Gosto de Braga, vivo cá há muitos anos, não sou de Braga. É a minha cidade de adoção. Agora, o que é certo é que, se reparar, e ainda hoje, nós temos tendência... Há um determinado tipo de representações. Sim, claro. Das cidades. E Braga Já tem que chegar e sobra. Teve uma representação e uma imagem de cidade ligada, dominada pelo clero. É evidente. Aliás, até em casos, essa parte em casos emblemáticos, como foi o caso das Trinas, de que ele também fala. Aqui houve reações absolutamente coléricas, manifestações a favor daquela freira que cometeu aquela atrocidade. E foram casos que tiveram projeção nacional, dada pelo menos, século, claro, etc. Século e, portanto, se calhar... Não é? Há acontecimentos que acabam por fazer com que a imagem de uma cidade tão bonita como esta, onde eu gosto muito de viver... Eu também gosto muito de viver, mas têm, de facto, importância depois na imagem que se vai cola a certas... alastrando. E nós acabamos por ficar com algumas representações disso. Mas concorda disso. Que aquela mas do comboio é genial, essa. Aquela do comboio, além de genial, eu acho que até tem muito a ver. Sim, já viu... tempo que demorava uma viagem naqueles comboios de Lisboa ao Porto e depois a Braga. A e depois eles acharam que, claro, que o centro da cidade ficava muito longe da estação, pois então é tinham isso. Que vir de burro. Mas olha, por exemplo, o Camilo, lembro perfeitamente, outro, o Camilo então, chegar aqui e dizer, num dos livrinhos publicados também nessa coleção Bracan Augusta, cheguei e vi... três sotainas, não há dúvida, estava em Braga. Pois é. Portanto, o próprio, não estou a dizer a frase tal qual ela foi escrita, mas a ideia é esta. Portanto, é uma cidade com essa imagem, com essa representação. Claro que as caricaturas são um lado bem disposto, mas há ali naquele livrinho... e aquilo são crónicas, mas não são crónicas de Braga, do Rafael. Ou seja, eu fiz uma compilação de todos os artiguinhos e imagens que ele produziu ao longo de muitos anos. Mas houve coisas que ele gostou. Sim. Olha, aquela imagem, aquelas páginas centrais do António Maria com o Bom Jesus. Ele tem essa tirada em relação, mas o Bom Jesus para ele é qualquer coisa de... Sim, e depois tem coisas engraçadas, claro. Não é adérico, mas para dizer... Como é que um caricaturista... Iria também, não iria aproveitar feito... o facto de haver uma Rua da Cónega. Ainda hoje lá está. Como é que ele não ia aproveitar isso? Como é que ele... E depois, também, houve outra circunstância e aí sim, aí ele foi violento. Porque, porque se reparar bem, nas festas do Bom Jesus, no comboio, na inauguração do Caminho de Ferro, ele é engraçado, mas não é cáustico. Não brinca. É o humor tal qual tomara muitos que hoje... Exatamente. A verve criativa. Mas do homem. Há um aspecto em que ele é muito cáustico, que é exatamente no ataque que ele faz ao Marquês de Valada, que era um dos nobres mais importantes do reino, com mais títulos nobiliárquicos. Tinha títulos que chegavam. Exatamente. E que foi governador da Civil de Braga. E aquilo que acontece é que ele era um homem de moral muito duvidosa. E há muito poucas pessoas que o Bordalo, de facto, tenha caricaturado de uma forma tão apalada como foi aquela. E o Marquês de Valada mesmo antes de estar em Braga e durante toda a vida do homem e de Bordalo, foi objeto das críticas mais violentas e das sátiras mais arrasadoras que o Bordalo fez. Porque o Bordalo era engraçado, ele criticava e até com muita, mas nunca era demasiado violento, assim, todo agressivo, apesar de ser contundente. Corrosivo e contundente, não é? Tanto que ele depois se sentava ao lado dos caricaturados e quando eles morriam, olha, eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Fontes Pereira de Melo, que foi tão caricaturado, não é? Por ele. No entanto, dois dias antes do Fontes morrer, e morreu de morte súbita, ninguém contava, o Bordalo faz uma caricatura que ficou célebre, colocando o Zé Povinho à Amulete com uma caveira, e era o Fontes a caveira. Passado dois dias do jornal sair, quando toda a gente comentava aquela caricatura, o homem morreu. O homem foi mesmo. O Bordalo deve ter ficado desvairado. E então fez um número inteiro do António Maria, sem nenhuma caricatura, de homenagem ao Fontes Pereira de Melo. A homenagem ao estadista, ao homem que, não obstante todas as divergências e todas as críticas, tinha sido importante para o país naquela altura. Claro. Portanto, a postura do Bordalo foi sempre essa. Só que com o Marquês de Valada não foi. E logo tivemos o azar aqui em Braga do Marquês de Valada ser nomeado governador civil e estar aqui abancado durante muito tempo. Fez quase uma cotada pessoal. Está malo, e o cura está malo, malico em chucama. Tiri, vai na malico em chucama. No meio da noite, chamou-la criada. Tiri, vai na chamou-la criada. Que tem senhor cura, que tanto me chama. Tiri, baina, que tanto me chama. Trai-me o chocolate, com um pouquinho de alga. Tiri, baina, com um pouquinho de alga. Lauga está fonda, não lhe chega a vara. Tiri, baina, não lhe chega a vara. Tenho aqui a unha, mais que meia vara, que lhe chega a lauga. Tiri, baina, que lhe chega a lauga. E a luz nove meses, pariu-la criada. Tiribaina, pariu-la criada. Tiribi, tiribaina, tiribiribaina. Pariu um curica, com gorra e sotaina. Tiribaina, com gorra e sotaina. Bota-lhe no hospício! Botá-lo no hospício não me dá la gana. Botá-lo no hospício não me dá la gana. Botá-lo no hospício não me dá la gana. Botá-lo no hospício, não me dá la gana. Tiri, baina, não me dá la gana. Tenho aqui dos tetas, como dos mansanas. Tiri, baina, como dos mansanas. que dão tanto leite, que dão tanto leite, conduzindo as cabras. Tiri vai na conduzindo as cabras. Rafael Bordal Pinheiro, Imagens e Memórias de Teatro. Um Homem do Teatro é o seu livro, uma edição da Imprensa Nacional da Casa da Moeda. Muitos dos temas que fomos para aqui falando, ou pelo menos a Maria Virgílio foi falando, estão aí nesse seu trabalho lançado este ano. Mas posso fazer a ilação que a grande paixão, mais ou pelo menos tamanha, que as caricaturas, os desenhos, a intervenção cívica, era a relação de paixão que Bordal Pinheiro tinha com o teatro. Ele sem o teatro não era nada, nem era ninguém. Pode dizer-se isto e afirmar-se assim com este meu à vontade, ou estou equivocado, ou é um lugar comum? Bem. Porque o homem que citava depois cenários, atores e atrizes desgraçados, pateadas, representações e encenações pífias e tudo assim à volta disso, era tudo alvo, e ele dava muito do que ele tinha da criação para o teatro e para as caricaturas no, nas várias publicações. Olha, ele tinha uma paixão enorme pelo teatro. E essa paixão enorme pelo teatro fazia com que ele fosse todos os dias ao teatro. Que convivesse com os atores, aliás, o João Rosa, o Eduardo Brazão e o Augusto Rosa eram amigos dele. O João Rosa e o Augusto Rosa mais, porque o pai de ambos, o Manuel Maria Bordal e o José Anastácio da Rosa, os pais eram muito amigos. E eles, pode-se dizer, que cresceram juntos. E, portanto, o Bordal tem uma grande paixão pelo teatro. Mas o que é engraçado e que não se encontra noutros caricaturistas é que ele alia a paixão que tem ao teatro e que faz com que ele seja um profundo conhecedor do teatro, alia isso à sua forma de fazer caricaturas. Uhum. Ou seja, hoje é muito corrente dizer-se que os políticos são atores, o cenário da política. Claro que o Bordal leva isso à letra nas caricaturas. Ele transforma em atores os políticos e isso faz, como ele conhecia bem os espetáculos, ele via uma vez, via uma noite o Hamlet, no dia seguinte estavam, por exemplo, já falei há bocado do Zé Povinho ser Hamlet, estava o Fontes Pereira de Melo sendo a Caveira, ou estavam o Arrobas, que era o governador civil que andava atrás dos jornalistas a ser o Coveiro da Liberdade. Portanto, ele agarrava nas personagens que via e que toda a gente via. E toda a gente porque tinha visto, e reconhecia. Fazia a ligação e as pessoas viam que o que se passava, o que tinham visto na noite anterior, ou nessa semana, no palco, era aquilo de facto, era aquilo que todos os dias se passava na vida política, na vida real. Isto é muito engraçado, sabe porquê? Porque hoje o teatro está muito despromovido, não é? Perdeu muito da importância que tinha. Mas o que as pessoas viam no palco eram coisas palpáveis, porque o teatro funciona com pessoas que estão ali a representar. Claro. Ouve-se o som, ouve-se a voz, vê-se não é? De carne e osso, são pessoas de carne e depois são pessoas, e são pessoas de carne e osso na mesma sala onde está o público. Portanto, há uma relação muito direta e o teatro é muito concreto. Porque não se pode fazer aquelas... Há alguns truques, mas não se pode fazer o que se faz, por exemplo, no cinema. No cinema, claro. Ou na televisão. O que é que acontecia? A política é muito mais abstrata, se reparar. Eu posso falar de democracia, de censura, por exemplo. Posso falar de censura, que a censura reprime, oprime e é carrasco. Mas são condiciona, ideias... Condiciona, mas são ideias um pouco mais abstratas. O que é que acontece? A caricatura... E ele, com a caricatura, vai tornar todo esse campo, que é muito abstrato, muito concreto. E então as pessoas percebem que tinham visto o coveiro a tratar das campas nos cemitérios. Depois veem o governador civil que andava a mandar a polícia carregar nos jornais, nos jornalistas, vestido exatamente como tinha estado o coveiro na peça, no palco, a abrir a cova, e em vez de estar lá a Ofélia, está lá a Liberdade. Portanto, é muito mais visível, direto, e há uma forma muito interessante de conhecimento do que é mais abstrato, até para pessoas que são menos cultas e que não têm acesso aos livros, aos discursos, etc., que vai sendo processado. E isso é muito engraçado, a forma como o teatro aparece naquela época, pela mão dele. E isso é muito original, porque apesar de não ser... Isso já se fazia na Europa, não é? Mas com esta intensidade, com esta sistematicidade, com esta forma, com este savoir-faire, com este saber fazer que ele tinha, há muito poucos. Fechamos assim a edição número 316 de Livros com Rumo. Hoje tivemos como convidada Maria Virgílio Cambraia Lopes, ela que é autora da dissertação sobre Rafael Bordal Pinheiro, Memórias e Imagens de Teatro. Despedimos-nos com promessa de regresso já na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite. Thank you.